Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar, levando mensagem de amor, de paz e de carinho. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos, exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos, para conhecermos a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através dos Espíritos superiores nos traz o otimismo e a alegria da prática da caridade para com todos. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrarem em seus lares, levando um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita, agradecendo às casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Agradecendo também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã por sempre estarem conosco, nos apoiando. Participe do nosso bate-papo hoje. Quem está aqui conosco é a nossa amiga Lindalva Moraes. A Lindalva vai conversar sobre perda de entes queridos e muitos outros assuntos aqui interessantes. Nós vamos conversar com ela, mas é um assunto que desperta muito a curiosidade das pessoas, porque é um aspecto consolador da doutrina espírita que entra em ação todas as vezes que nós falamos de perdas de entes queridos, né? Se assim a gente pode falar perdas, né? Mas só para chamar a atenção mesmo do assunto. Então a Lindalva vai conversar conosco sobre isso. Vocês podem participar, ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, ou pode participar também através das nossas mídias sociais aqui, Facebook e WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, você, da Super Rádio Platininga e também da rádio online Vivência Espírita. Um bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí no Facebook Live, que vai poder assistir e também ouvir a gravação desse programa, se não pelo Facebook, também pela nossa rádio online Vivência Espírita. Vocês podem abaixar o aplicativo lá no site vivenciaespirita.com.br/rádio e abaixar o aplicativo tanto para Android quanto para iPhone e ouvir a reprise desse programa que vai passar nas terças, quintas e sábado, às 8 horas da manhã. Então, se você perdeu o programa de domingo, é só se ligar lá na rádio online nesses dias, terças, quintas e sábado, às 8 horas. A gente vai sortear dois livros no final do programa, tá? A gente vai divulgar ainda a pergunta para sorteio, mas vocês podem ligar, interagir e dizer que vai... Pode falar, Rui. Em dois... almoço lá na Obra Social Céu Lemos, que é feijoada no dia de hoje. Ah, legal. Então aí a gente já tá. Então fiquem ligados que a gente vai abrir os telefones para vocês no meio do programa para sortear esses dois almoços, tá? Então fique ligado aí no programa Vivência Espírita e vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Nayusa do Anjo Ismael. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus, Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é perda de entes queridos. E nós estamos aqui com a psicanalista Lindalva Moraes. Bom dia, Lindalva. Bom dia, Rui. Seja bem-vindo ao nosso Bom programa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. E, Lindalva, nós vimos aqui a diferença. Qual é a diferença entre psicologia, psiquiatria e psicanalista? Psicanálise? Essa dúvida ela é muito recorrente e eu acho que nós temos que responder sempre, porque fica difícil as pessoas fazerem uma associação. Então, vamos começar pela psiquiatria, que é da ordem da medicina. O psiquiatra é médico. Ele fez medicina e fez residência em psiquiatria. Então, é o único com competência para medicar. Psicólogo e psicanalista não pode medicar. O psicólogo é muito interessante, porque o que muda é o objeto de análise, é o objeto de estudo entre a psicologia e a psicanálise, né? As duas são ciências que se voltam para a análise do comportamento humano. Só que a psicologia, ela lida com o consciente. A psicanálise, o objeto de estudo dela, é o inconsciente. Para ficar mais simples, porque todo mundo faz essa expressão de ruguinhas assim, não compreendi, né? O consciente significa, qualquer literatura que você vá buscar, tem uma ilustração que é bem simples de se entender. É o desenho de um iceberg, e a parte que está por cima das águas, que você enxerga a olho nu, a gente tem como consciente, que é tudo que você sabe a seu próprio respeito e sobre seu comportamento. E a parte que está submersa, que você não enxerga, está debaixo das águas, mas que é um volume muito grande desse iceberg, é o inconsciente, que é onde moram os nossos mecanismos de defesa, de proteção, é a forma como você se relaciona com o seu universo sem necessariamente saber que é dessa forma que você reage a ele. Então, isso é o inconsciente e é a parte que a psicanálise se ocupa, se interessa da análise do sujeito. Aí é o psicanalista. Então, aí eu já expliquei um pouco da psicologia e da psicanálise, que se distingue muito, não só pela metodologia, mas pelo objeto que ela se direciona, né? Então, a psicologia, ela é uma análise do consciente e ela se ocupa do modelo comportamental, do que está se passando na vida do sujeito hoje, como ele enxerga os problemas dele, o que está se passando. A psicanálise, ela quer saber a origem disso tudo, né? Sim. Ela não vislumbra a pretensão de mudar o comportamento do sujeito, mas ela quer saber de onde vem esse comportamento para que ele tenha direito a escolhas. Então, a diferença é metodologia e o objeto de estudo. Eu estava aqui conversando com o Jorge um pouco antes do programa, que tem pós-graduação em psicanálise. Essa pós-graduação, ela, no meu ponto de vista, ela tem um cunho muito mais filosófico, tem um cunho muito mais de interesse pessoal para quem se dedica a estudá-la. Um curso de formação em psicanálise clínica, que são 5 anos de estudo, 4 anos de teoria, e o último ano são casos clínicos supervisionados. Essa formação, ela é para atendimento clínico. Ela tem uma competência para atendimento clínico. Então, mas aquela de deitar no divã e ficar... Psicanálise. O divã é uma ferramenta da psicanálise. É? E só pode ser no divã? Não tem outro lugar que possa... Não. O divã, na verdade, ele é uma ferramenta, ele é um recurso. Ele não é sine qua non para que a análise decorra, né? Ele é opcional. Ele é um objeto muito interessante, é uma ferramenta muito interessante. Que a pessoa relaxa, né? Ela relaxa. O objetivo é que ela se desassocie do set analítico. É para ela se sentir no sofá da casa dela e dar fluência, né, para o discurso, para verbalizar suas emoções, a ponto, inclusive, dela esquecer que é com o analista que ela está falando. Porque esse divã, é também uma dúvida interessante que todo mundo tem, fica estrategicamente posicionado fora do ângulo de visão um do outro. Então, o analista não enxerga necessariamente as expressões do analisando e nem o analisando fica de frente para o analista. Então, essa poltrona ela está sempre posicionada um pouco atrás do ângulo de visão do analisando. E como eles não se veem e começam a associação livre, que é um termo psicanalítico, começa a discorrer ali a sessão psicanalítica e ele se esquece, né, que é com o analista. O analista ele realmente vira figura de transição. Você está ali de corpo presente, ouvindo, mas ele se esquece que é com você que ele está falando. E as emoções começam, se esquece em modo de falar, mas as emoções dele começam a fluir como se ele estivesse falando com a mãe, como se ele estivesse falando com o pai dele, como se ele estivesse direcionando as emoções para com quem ele está com problema naquele momento. E isso é muito fácil de captar pelo profissional que está ouvindo, né? Então, as emoções fluem pela verbalização. E por que tem que ficar escondido? Por isso, para ele não ficar lembrando o tempo todo que é... Não, sim, mas se eu ficar olhando para você, o que acontece? Isso vai acontecer também. Por isso que ele é só uma ferramenta. Não são todas as pessoas que são suscetíveis ao uso do divã. Algumas pessoas sentem um desconforto porque a segurança do olho no olho é mais importante, é mais relevante para ela. Sim, sim. E outras pessoas se sentirão mais confortáveis, isentas desse comprometimento, né, do olho no olho o tempo todo. Eu vou me sentir mais à vontade em te falar coisas que são mais íntimas e mais sérias para mim se eu não tiver que dar conta do teu olhar sobre mim. Pode achar que está sendo... pode sentir que está sendo julgada, assim, né? A pessoa pode... achar que está sendo julgada, né? Vamos dizer assim. Isso, faz sentido. É mais ou menos por aí mesmo, Rodrigo. E você, como psicanalista, como é que você vê a doutrina espírita? Porque faz pouco tempo que você está no nosso meio espírita. Não confunde a psicanálise, ser psicanalista e ser espírita? É engraçado. Eu acho que hoje existe um desafio muito grande para mim, que é a minha profissão, né? Eu estudei muito para ser psicanalista, então eu acho que eu valorizo muito todo esse conteúdo do inconsciente e a formação do inconsciente, como é que se produzem os nossos mecanismos que vêm de lá. E aí a doutrina, que ela é recente na minha vida, e eu não digo nem felizmente ou infelizmente, porque eu acho que a fé que me trouxe até aqui e permitiu um maior entendimento da doutrina, que não era espírita, né, era uma outra religião, contribuiu muito para que hoje eu tivesse uma absorção e um entendimento maior. Mas a psicanálise, ela é um contraponto para mim, né? É muito difícil você entender, se a gente entrar no mérito da mediunidade, para mim eu tenho uma dificuldade muito grande em ter uma distinção do que é produção do meu inconsciente, o que é, daqui a pouco nós vamos falar de luto, né? Quando a gente está falando da perda de um ente querido. Como é possível eu ter certeza que eu não estou inventando um mecanismo de sobrevivência, que é isso que o inconsciente faz, né? Ele se reorganiza nos mecanismos para garantir a tua sobrevivência. E a perda de alguém que você ama, às vezes, é algo tão sério, tão profundo, tão enlouquecedor, que parece que você tem que se reorganizar, inventar algo que você possa se agarrar para continuar vivendo. Então, essa foi a minha primeira impressão. Eu falei, bom, para eu não enlouquecer, eu acho que eu estou ouvindo coisas, eu estou sonhando com coisas, eu estou vivendo coisas, e é mais ou menos isso, né? E depois é que esse entendimento ele vai se aprimorando e o estudo vai te ajudando a entender uma opção de coisa. Mas é um contraponto a psicanálise. Então, mas o espiritismo é um pouco combatido pela psicanálise? Não necessariamente. Eles fazem uma... Não é combatido, não. Isso é uma inverdade. O que acontece, que é uma confusão, é que o Freud, que não é o pai da psicanálise, tá? O Freud, ele tinha um padrinho, né? Que era o Joseph Breuer, que apadrinhou o Freud. Ele dedicou a vida dele ao estudo da psicanálise. Mas daí a ser o inventor da psicanálise é outra coisa. Ele era ateu, né? Ele foi ateu e ele defendeu o ateísmo a vida inteira porque ele entrava em defesa de produção do inconsciente. Então, tudo ele se referia ou ele subsidiava através da ciência. Ele era um neurologista, profundamente científico. Então, ele era ateu. E no final da vida dele, ele deu uma entrevista que ele, inclusive, deixou um pouco na dúvida o ateísmo dele, né? Não disse nem que sim, nem que não. Mas o Freud, no final da vida, ele fala assim: eu passei a ignorar tudo que eu não compreendo. E Deus está nesse pacote, né? Lindalva, e como psicanalista mesmo, como psicanalista, como lidar com as perdas? Como a psicanalista, né? Você não estava envolvida ainda em uma perda, por exemplo. E provavelmente no seu consultório deve ter passado algumas pessoas com esse problema, né? Perdido antes querido, seja filho, seja uma mãe, seja um irmão, um amigo, a esposa, o esposo, como lidar com isso, assim, falando só de psicanálise? Hoje essa é uma pergunta muito difícil de responder para mim, porque eu não consigo mais me destituir, né, e me colocar só como psicanalista. Eu costumo dizer que a Lindalva, como pessoa, ela sofreu um prejuízo muito grande com a ausência da nossa caçula, mas a profissional teve um ganho absurdo em experiência real. Então, agora eu não consigo mais só teorizar o luto. Como é que... E eu acho que tem um divisor de águas mesmo, né? Atuando para o tratamento do luto como psicanalista, antes da partida da Sofia, eu era profundamente técnica, né? Como alguém que tinha uma receita de bolo e transitava naquele assunto com pouca propriedade. Por mais que você atendesse a demanda do analisando e entendesse o sofrimento dele, você sempre incorre, olha, o luto se divide em fases, você vai ter a fase da negação, a fase da ira e depois a fase da elaboração e babá. Mas quando você pega isso e transpõe para algo real que você viveu, cada luto é único, ele tem particularidades únicas e nem sempre se emprega nessa divisão de fases em que cada um vai reagir de uma forma padrão. Eu respondi? Respondeu. Não, é só uma pergunta que eu ia fazer, que depois o Jorge entrou. Com relação ao espírito, como é que a psicanalista e a psicologia vê o espírito em si? Não vê. O Freud chamava de ânima. Né? Ânima. O Freud chamava de ânima, que é a organização psíquica e que necessariamente dá vida aos seus pensamentos e a sua atuação diante da vida, do cenário da vida, né? Então, ele chamava de ânima, ou ânimos. Então, mas o ânimos é igual ao espírito, que segundo a doutrina espírita, né, as religiões, né, e as demais religiões. Seria uma referência. É claro que quando a gente está falando de espírito, agora, com um pouquinho mais de conhecimento, a gente entende que é uma terminologia que ela é muito mais ampla, incrivelmente mais ampla, do que a definição freudiana, que chamava de ânimo, é como se fosse a tua energia psíquica, né? A tua energia psíquica que faz a formação do pensamento, que tem as sinapses neuroniais. Então, ânima era para definir algo que era muito fisiológico. Sim. E que dava formato para o pensamento. E quando a gente está falando de espírito, a gente está abrindo esse... Está falando em essência. Esse... É isso. Então, mas e como é que faz para você trabalhar... com a psicanálise, com a mente e com o espírito ou com ânima, qual, não cria uma confusão? Então, não cria uma confusão, não. Porque existe uma coisa muito interessante, né? Eu costumo dizer que o consultório, ele te dá uma blindagem. Então, lá dentro do consultório, primeiro, não tem mãe enlutada, tem uma profissional com experiência em luto. Então, não tem mãe enlutada dentro do consultório. E lá, você se guia a abordagem que você vai fazer, até dentro da teoria psicanalítica, né? Porque ela se divide em estudos, em metodologias. A gente tem psicanálise freudiana, psicanálise junguiana, psicanálise lacaniana, e cada uma é uma abordagem diferente. Então, nós temos que nos ater qual é a necessidade do sujeito. O que, que ele está vindo buscar? Eu não posso oferecer alguma coisa que não é problema para ele e que não é o que ele está vindo buscar. Então, nós precisamos nos guiar sempre qual é a queixa dele e qual é a demanda dele. Se ele já me sinaliza que tem uma brecha para uma abordagem espiritualista, né? Se ele me permite uma abordagem espiritualista... Eu ouso transitar por esse tema com ele, mas o consultório é um lugar bem segregado e que ele precisa ser técnico, ele precisa atender essa demanda técnica. Já não pode ter religião, né? Uhum. Na verdade, o analista, ele tem que ser assexuado, apartidário, a religião, a tudo, né? A político. É. Mas me diga uma coisa, voltando um pouquinho só nesse assunto. E a mediunidade, como é que é vista pela psicanalista Lindalva? Olha, essa é uma pergunta contraditória, né? A mediunidade, como ela é vista pela Lindalva, pela psicanalista, é um pouco difícil porque a gente vai acabar caindo nisso, né? Mediunidade é um tema que no consultório, ele é pouquíssimo abordado. Sim. Ele é muito pouco abordado, a menos que a demanda venha completamente do analisando. Porque senão eu corro o risco de trazer para ele uma informação que é maior do que ele pode dar conta para o entendimento dele. Não, essa dúvida, a mediunidade é quase que exclusiva do espiritismo, né? Da doutrina espírita. Esse caso fala no caso de estudo, né? No caso de estudar, no caso de compreender mais, sim, né? Porque sim. A mediunidade é orgânica, né? A gente sabe. Mas no caso de estudo é quem... A gente ousa até dizer que quem estuda mais a mediunidade é a doutrina espírita mesmo, né? Então, bom, isso não cria confusão, então. Não cria confusão. Não, porque a gente percebe que tem pessoas que vêm conversar com a gente sente que ele tem um envolvimento espiritual e que dá para perceber isso, né, na psicanálise, como psicanalista? Agora dá. Agora dá. Mas antes não dava? Não. Antes existia uma cegueira, né? Uma cegueira que ela não estava voltada... para a fé em si, mas para todo esse universo que nos favorece tanto com explicações que hoje eu entendo através da doutrina. E antes eu não entendia. Então, eu tinha uma outra religião, mas eu acredito em reencarnação desde criancinha. Então, isso nunca foi problema para mim. Mas todas as informações que a doutrina tem me trazido e vai continuar trazendo, porque esse é um estudo para sempre, né? Por tempo indeterminado, traz muita explicação. Então, isso aí enriquece a sua parte profissional? De entender um pouco a da mediunidade? A gente fala, no consultório a gente chama de feeling analítico, né? Feeling, que é essa percepção meio que extrasensorial que você tem através das emoções, da fala do sujeito. E é conflitante às vezes, porque você percebe que ele está passando por um conflito espiritual e não necessariamente psicoemocional. Mas nem sempre eu estou autorizada a dizer isso a ele. Ele não me autoriza. Até para respeitar a consciência da pessoa também, né? A gente não pode ferir a consciência se ela não acredita nos princípios espíritas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Pode falar, Rui. Não, é porque o doutor Alexandre Serafim, que é de Taubaté, que é o presidente da AME, Associação Médica Espírita, ele introduziu no curso de medicina em Taubaté a espiritualidade, né, que é justamente essa parte que deve abordar um pouco de mediunidade e de espiritualidade que a gente vê a medicina, que, né? que faz necessário para os médicos serem um pouquinho mais sensíveis com relação às pessoas, né? Essa é uma informação incrível, muito bom, ótima, né? Não, e também na USP, né? Também tem a espiritualidade sendo utilizada. O Sérgio Felipe também, que fala de pineal e tudo mais, né? Só comentar aqui que a Beatriz de Paula Porto entrou aqui no nosso WhatsApp. Se você não participa do WhatsApp, não falei no começo do programa, é só entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e se inscrever para participar do nosso grupo de WhatsApp. A Bia mandou um bom dia, amigos queridos. Quem entrou aqui também foi a Nadir. Mandou um beijo, querida Lindalva, Jorge, Rui, Rodrigo, bom dia. E o pessoal aqui, vocês que estão aí assistindo a gente no Facebook, tem bastante gente entrando. Então, o Edivaldo Marques entrou aqui, mandou um bom dia. O Marcos, o Gaio Gama, que sempre está com a gente. A Sônia Santos. O Carlos, lá da ONG, né? Fraternidade Sem Fronteiras, que vai estar aqui com a gente. A Dolly Casal mandou um bom dia a todos. Casal. A mãe da Fernanda, lá da casa da Marcela. O Marcos mandou um bom dia a todos os vivencianos. Bom programa para a entrevistada Lindalva. Sônia Santos, Beatriz, Adriana Silva também mandou um bom dia. O Vivência Espírita Lindalva. O Carlos também mandou um bom dia. Meu pai entrou aqui também, mandou um bom dia, Domingos. E a Lígia Souza mandou um bom dia a todos. Bom poder ouvir vocês todos os domingos, aprendendo muito a paz de Jesus a todos. Bom domingo. Nadir também entrou, a Dani Lima. Tem bastante gente entrando aqui, ó. Leila, tem gente nova, Leila, Tereza, a Tereza Fátima e bastante gente, ó. Dolly, manda um beijo pra Dora. Eu tenho que sempre falar aqui, senão ela puxa minha orelha. Brincadeira, Dona. Faço questão de falar que você mandou um beijo pra eles. Tem bastante gente participando, muito legal. Obrigado, pessoal. Continue participando com a gente e ligue pra nós no 3941-9750 ou 3942-9750 para participar do sorteio dos dois livros. Quem participar aqui também pelo Facebook Live também vai estar participando do sorteio no final do programa dos dois livros espíritas. Vamos para os comerciais? São 8 horas e 27 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui e vamos colocar a música do grupo Castelã, Cantinho de Amor, para oferecer para o Ronaldo. Ronaldo, o marido da Lindalva, adora essa música. Então, ele veio trazer a Lindalva aqui, né? É um médio de transporte. É. Então, a gente vai oferecer para ele a música Cantinho de Amor e para todos os nossos ouvintes, é claro. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Chamando as borboletas. plantas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração me obsessia lembrar-se, e tão cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com a psicanalista Lindalva Moraes, falando sobre a perda de entes queridos. Ela trabalha na Casa da Marcela, que é um centro espírita da Grande Jacareí, né, Jorge? Como é que é que o Motoliva fala? Não, ele fala que ele está aqui hoje, só para o pessoal, para os joseenses saberem o que é que ele fala. Ele fala que São José faz parte da Grande da Jacareí. Grande Jacareí. Então, a Casa da Marcela, que é justamente onde trabalha a Lindalva, né? E o que, que é essa Casa da Marcela, lá de Itagrande, Jacareí, Lindalva? Essa resposta, eu acho que ela precisa vir acompanhada de como eu cheguei lá, né? Uhum. Como é que eu conheci a casa. Fica a seu critério. A Casa da Marcela, eu que fiz a é, pergunta. É muito legal. E aí vocês vão entender do que se trata. Nós, alguns meses antes da minha chegada na Casa da Marcela, nós fomos a um centro de psicografia e lá nós recebemos, eu e o meu marido, uns recadinhos da Sofia, que era para estudar. A Sofia é a minha caçula, que desencarnou, vai fazer 2 anos. A caçula desencarnou com 8 anos, agora a nossa Sofia vai fazer 10, em julho. Então, Lindalva, só para a gente falar, mas ela era doente, o que aconteceu? Assim, ela é tão novinha assim. Não, a Sofia sempre foi uma criança incrivelmente saudável, ela nem virose não pegava, muito ativa, precoce para a idade dela, muito inteligente. E acontece que ela teve uns sintomas num determinado dia, ela sentia dores de cabeça, náusea, e foi piorando, nós levamos para um pronto atendimento e aí começou todo um processo, que coincidências não acontecem, né? É exatamente entre 27 e 28 de maio, né, que isso tudo aconteceu. Então está fazendo um ano. Entre ontem e hoje está fazendo um ano, não. Está fazendo 2 anos. 2 anos. 2 anos que estudo. Mas aí, o que, que foi? O que, que era? O que, que ela tinha? Olha, às vezes é mais simples explicar para as pessoas que foi um aneurisma, né? Porque assim as pessoas conseguem associar melhor. Mas o nome técnico do que ela teve foi uma fístula arteriovenosa dural. Então ela teve um rompimento em uma das artérias cerebrais e isso levou a um sangramento irreparável. Ela ficou 54 dias em coma, passou por 5 cirurgias, mas aí ela não resistiu e partiu. Uhum. E durante esses 54 dias, então, como é que foi assim, esse acompanhamento de você e o Ronaldo que está aqui, a família? Esses 54 dias foi para nós. Eu chego cada vez mais a essa conclusão, né? A Sofia, logo quando ela foi para o hospital, nós, todos nós, paramos as nossas vidas para ficar com ela. Eu abandonei o consultório, o Ronaldo também se licenciou do trabalho dele. E as pessoas queriam saber, elas queriam notícias da Sofia. Eu nunca fui muito fã de rede social, então eu criei um blog, que era o blog para dar notícias da Sofia, né? Nós ficávamos o tempo todo dentro da UTI, então não tinha como ficar atendendo o telefone, nem nada disso. E aí, 1, 2 vezes por dia, a gente abastecia esse blog. E aí, nesses 54 dias, começou a acontecer uma coisa muito interessante. Eu acho que a Sofia já estava preparada e já estava se preparando para essa partida dela. Nós é que acreditávamos, nossa, ela está lutando pela vida. Não, ela está tendo paciência com vocês, né? Tá tendo paciência conosco para que vocês entendam a partida dela e façam o que é necessário. Nós nos envolvemos com algumas campanhas do hospital onde ela estava. A gente acabou virando pais veteranos de UTI. Então, os pais veteranos acolhem, amparam os que vão chegando. Você sabe, os boletins, eles são sempre muito trágicos, eles são pesados, porque é assim que tem que ser, a medicina precisa lidar com o pior cenário, né? Quando ela cria expectativa, ela tá cometendo um erro muito grande. Então, tava lá, a gente estava sempre no amparo para os pais que saíam dos boletins médicos, envolvido com as campanhas e se revezando ao lado da Sofia, porque nós passávamos 20 horas, né, ao lado dela dentro da UTI, mas podia ficar um de cada vez. Então, enquanto um estava lá dentro, o outro estava à toa. Ou descansando, ou abastecendo esse blog, consolando mães, atuando de um jeito ou de outro. E foi assim que a gente foi sobrevivendo nesse período, né? Aí depois de 54 dias, houve o desenlace, Isso, aí ela desencanou no dia 23 de julho. 23 de julho, então está próximo. E o que é que você foi buscar lá na casa da Marcela, então, em Jacareí? Então, eu estava dizendo da casa, né? Eu fui buscar uma carta, eu fui buscar um consolo, eu fui buscar primeiro entender do que se tratava, porque tudo isso era muito novo, né? Eu mal sabia de quem se tratava Allan Kardec. E aí, a princípio, nós vamos buscar a psicografia, numa outra cidade, num outro lugar. Não, tudo bem. Mas não teve um lance com o Ronaldo, de alguém que mandou um recado, alguma coisa? Teve, assim. Tudo começou... Ronaldo é o marido da Lindava e o pai da Sofia. Que está aqui conosco. Tudo começou de um jeito bem inusitado, né? Eu sou pouco adepta de rede social, mas ele sempre teve a dele, né? E ele recebeu uma mensagem de alguém que nós não conhecíamos, sugerindo, dizendo a ele que ele tinha que ir numa determinada cidade para receber uma carta da Sofia, que ficou sabendo, muita gente tomou conhecimento, né, do caso da Sofia. Sofia ficou internacionalmente conhecida, tanto o blog quanto as postagens que ele colocava na rede social dele, tinha acessos assim absurdos, que nem a gente tinha ideia do quanto isso atingia. O blog, para você ter uma ideia, em cada postagem, nós chegávamos a ter 5 mil acessos em 1 hora, 2 horas. Lindão, assim, não podemos perder esse gancho do que aconteceu dessa mensagem do Ronaldo, mas parece que depois que a Sofia desencarnou, teve gente que ficou mais revoltada do que vocês, por causa que não achava, que não admitia que a menina desencarnasse. Nós vamos fugir só um pouquinho da tua pergunta, mas isso eu acho tão legal, né? Eu acho que foi um bônus, uma coisa que a Sofia promoveu, já começou a promover o bem, né, no desencarne dela. esse blog, ele tinha um estímulo à fé das pessoas, mesmo sem a gente promover isso. Uhum. Só noticiando o que estava acontecendo com ela e como nós estávamos reagindo ao que estava acontecendo, isso ia convidando as pessoas a essa manifestação de fé e a crer cada vez mais. As mensagens que nós recebíamos, eu tinha mensagem assim, olha, eu fui ateu, mas agora eu preciso acreditar que Deus existe, porque essa menina tem que viver, ela tem que ficar aqui conosco. Então, tinha umas mensagens muito interessantes, de que a gente nem conhecia, de muita gente que a gente nem conhecia, né? Inclusive, fora do Brasil, pessoas acessavam o blog na África, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão. Uhum. Então, foi muito interessante. Como nós abastecíamos diariamente, as pessoas ficavam aguardando o boletim médico daquele dia para saber o que tinha se passado com ela. E aí você recebia, olha, nós estamos em oração, nós temos uma novena. Todos os dias, às 21 horas, nós começamos uma novena em favor da Sofia. Eu ia para a cantina lá do hospital, a atendente da cantina, que nem sabia meu nome, dizia, olha, você é a mãe da Sofia, né? Minha cidade, lá em Minas, inteira, está se movendo em oração a favor dela. E aí, você ia vendo esse movimento assim, é uma coisa muito boa de sentir. Muito grande, né? Meio até fora de controle para a gente, mas muito boa. Aí, voltando no recado que o Ronaldo recebeu. Então, aí o Ronaldo recebe esse recado, que é para a gente buscar esse recurso de comunicação, né? Que é através da psicografia. Eu, muito relutante, porque eu não queria ir, como uma boa analista, né? Só analista naquela época. E pensando, bom, já está difícil, né? Nós já estamos com dificuldade para lidar com o que nós temos de real. Se a gente vai criar falsas expectativas, isso pode piorar muito. Era isso que eu tinha na cabeça. E eu não queria ir. Ele falou, não, pelo sim, pelo não, eu vou. Preciso ir lá saber do que se trata. Preciso ir lá ver o que acontece. E posso ir sozinho. Eu falei, tá bom, então vamos junto, né? Vamos lá. E lá nessa casa, nós recebemos dois recados. Um dos recados, a assinatura, veio tal qual a da Sofia. A letrinha dela, realmente, se você coloca com os caderninhos que ela deixou, é muito, muito parecido. E aí, aquilo nos inspirou muito, né? A estudar e a ver o que estava acontecendo. Do que se tratava isso? Mas é interessante que a Fernanda Cassal, né? Que ela também é a minha mentora encarnada. É, ela também perdeu a Marcela. Ela... Quer dizer, perdeu não, vamos tirar essa palavra perdeu, né? Você sabe que eu entro em defesa do perdeu só por uma razão, né? As pessoas, elas tendem a me corrigir quando eu falo que eu perdi a Sofia. É claro que nós não perdemos, porque agora eu entendo que a vida continua e que eventualmente ela está conosco, né? Sim. Só que nós perdemos o convívio, perdemos a parte material, de viver, física, os eventos aqui junto com ela, assistir isso tudo. Então, tem sim uma perda e um prejuízo, né? Mas a vida dela continua, a nossa sim. Continua e a dela também. E as mensagens que eu tenho trazido para você? É que você perguntou que a Fernanda Cassal também perdeu, né? Isso tudo que eu perdi, ela também perdeu, né? E ela também, encontrou... Perdi. Ah, e você também, né, Rui? Eu soube. Que é a Marcela. A Marcela partiu com 14 anos, hoje a Marcela tem 23, tem a idade do nosso primogênito. E virou a mentora da casa da Marcela. É a irmãzinha da Sofia. Sofia sempre se refere a ela como a irmãzinha Marcela, junto com outros jovens. E a gente vê que, no fundo, isso serve de consolo para a gente, né? Sabendo que nossos filhos estão trabalhando. Até o Roberto Wagner, ele fez uma pesquisa, porque ele ficou curioso a respeito do que o Dodô falou numa mensagem aqui, que aqui existe uma cidade espiritual. E ele ficou curioso e ele foi, então, mandou para mim a pesquisa que ele fez. Vamos ler um resuminho. Ele retirou do livro Moradas Espirituais, visita a 20 colônias espirituais, coordenado pelo espírito de Joanina Dark e pela médium Vânia Arantes Damo. Interessante, né? Ele fala sobre a colônia espiritual do Sol Nascente. que fala que fica no sudeste do estado de São Paulo, envolvendo a área onde estão as cidades de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, além de outras cidades localizadas entre essas. Interessante porque a gente ouviu aqui já cartas psicografadas, até do Ari Rangel também, que deve estar nos escutando agora lá, ou assistindo aqui no Facebook Live, e falando sobre essa colônia. Até o Dodô vindo trazendo informação desta colônia espiritual, né? Fala que é mais um local de socorro espiritual, com a finalidade de assistir desencarnados, suprindo-lhes as necessidades várias, sob a bênção de Deus. Fala que é muito arborizada, aí conta um pouco sobre os jardins, fontes luminosas, amplas avenidas, olha que legal. Fala aqui do Aerobus, que agora o Welder deve estar lá andando para um lado e para o outro, ou olhando lá, falando, ó, o Aerobus lá, conduzindo quem chega e quem sai. Há uma grande quantidade de borboletas coloridas, fala sobre a natureza, a música suave, que não pude detectar onde vinha, são das árvores ou das fontes, olha que interessante. Além do socorro prestado pelo espírito que chega, pedindo amparo à colônia, então conta bastante coisa, é um texto... É longo, né? Mas é uma coisa que a gente pode até, se ele autorizar, a gente pode até publicar como um artigo no site, né? No portal do Vivência Espírita. Tudo bem que é um trecho, né? Um livro, mas... É porque é interessante o que o Alamar falou, olha, quem me praticamente empurrou para fazer a mensagem, aquela primeira mensagem, foi o filho do Rui, né? Quer dizer, então a gente vê que ele está tendo essa função de fazer as pessoas virem se comunicarem, né? Legal, e ele fala até algumas coisas interessantes aqui sobre aborto, clonagem, e aí a gente divulga aqui também, depois, no final, esse texto para os ouvintes. Então, Rui, eu não tinha falado para você ainda não, mas aconteceu algumas coisas essa semana aí, também em relação a isso. Claro que a gente sabe que o Dodô está sempre por aí, né? Ele está sempre dando assessoria, ajudando as pessoas daqui da nossa região que parte para o plano espiritual, mas essa semana passada... O Rodrigo ligou para mim para a gente ir lá no Ari Rangel. No Ari. É. Só que o Ari Rangel tinha mandado um recado que era para a gente levar você. Eu? É. Não, mas eu vou com o prazer. Mas não deu para a gente ir. Mas o Ari tinha, provavelmente era o Dodô que estava querendo passar alguma mensagem. E aí, por coincidência ou não, essa semana no meu Facebook apareceu o Dodô. No meu Facebook. É, mas né? Foi só no senhor. A minha neta tá apavorada lá porque apareceu. Parece porque isso aqui é automático. É uma coisa automática. Mas parece algo para chamar atenção. Nós não estamos querendo dizer aqui, falar de nada sobrenatural, não é isso, né? Mas parece para chamar atenção da gente que de repente a gente tem que dar um pulinho lá no Ari mesmo para poder ele passar essa mensagem que ele está querendo passar para você. É claro que eu tenho certeza que as mensagens do Dodô são sempre daquele cunho mesmo e dar alguma informação pra gente. Nada de extraordinário, né? Nada disso. Ficar lamentando. Exatamente. Nada disso. Que ele é um trabalhador, a gente sabe muito bem disso. Mas é só essas três coisas. E essa semana também o Roberto Wagner procurou você e passou esse e-mail aí também pra, poxa, tô aqui pra falar sobre isso. Pesquisando de colônia, achei uma colônia de São Nascente que fala aqui do Vale do Paraíba. Não, mas isso aí também já é coisa antiga, viu? Porque o Aloysio Petit já fazia estudos sobre essa... Tem o livro da Marta Galego, que o Edgar Armon publicou, né? Que é sobre as colônias espirituais que existem, muitas que existem aqui no estado de São Paulo. No nosso livro também, Campo de Luz e Excursão à Terra, é uma colônia que tem aqui na nossa região mesmo, entre São Paulo, Rio de Janeiro e... Então, no plano espiritual tem muito mais cidades do que aqui mesmo, né? Porque isso também vem, Jorge, dentro daquilo que nós falamos, dentro da doutrina espírita, se os espíritos não morrem, se eles permanecem. Aonde que eles ficam? Tem que ficar em algum lugar. Fica em algum lugar, né? Agora, não fica dormindo, como muitas religiões pregam, que fica lá descansando. Não, fica trabalhando, né? E, agora, a maioria você pode ter certeza que nem sai daqui, né? Fica aí para sempre, para baixo, atrapalhando a vida dos outros. Estão aqui dando trabalho para a gente. Por isso que esse pessoal novo aí está desencarnando, Marcela, a Sofia, tudo, para botar ordem em alguma coisa. Porque, na realidade, nós estamos falando aqui, a Lindalva, ela é nova na doutrina espírita, né? Ela recebe mensagem da Sofia, recebe mensagem, ela faz cartas psicografadas já muitos lá na casa da Marcela. Só que, por exemplo, eu já vejo a Sofia como uma pessoa totalmente diferente. Eles estão, os pais, ela é muito adulta, pô. Ela não é aquela criancinha mais de 8 anos de idade. É só de tamanho, ela, né? É, que era, ela é muito adulta como espírito, e ela hoje a Marcela, por exemplo, e a Sofia são orientadoras de um trabalho. É. Então a gente vê que não é criança, não é espírito. Elas se apresentam como crianças. Mas é como quando a gente vai na Umbanda, né? É. Não tem lá os erês, né? As crianças que se apresentam tudo lá, todo mundo. Eles têm o arquétipo deles, são de criança. Mas na realidade, você senta perto para conversar com a criança daquela, cada filosofia, cada coisa maluca que você sai de lá tonto, de tanta coisa interessante que eles falam pra gente. E a postura que elas têm na casa da Marcela, como orientadoras ali, é uma postura mesmo de gente adulta. Só na hora que as mães recebem, que eles são tudo derretida, começa a chamar as meninas de criancinha o tempo todo, né? Claro. É tão certo. O pai e a mãe querem sempre ter a criancinha. Mas desde a primeira vez que eu vi a mensagem da Sofia já, não as primeiras que ela passou lá atrás, que era justamente para consolar o pai e a mãe, mas as de hoje são de gente adulta, né? Há pouco tempo atrás mesmo, a Marcela passou uma mensagem através da própria Fernanda, porque a Sofia estava meio sumida do centro. E a Marcela falou, não, a Sofia não apareceu essas duas semanas porque ela está tomando conta do Helder. Ela estava dando sustentação para o Helder. Quer dizer, você vê como é que são as coisas. Ele estava sempre lá também, né? Ele era trabalhador de lá, na casa da Marcela. Mas vamos continuar com a Lindalva falando? Vamos lá, então. Isso, mas Lindalva, aí você procura a psicografia e começa a receber as primeiras mensagens dela, né? É, a primeira carta dela foi muito elucidadora pra gente, né? Ela fala muita coisa de como ela está, de como é que foi esse processo de transição da partida dela. E a partir dessa primeira cartinha, ela já começa num processo de orientação. É, na segunda carta, a Fernanda já recebe a orientação de que precisaria me preparar, de que eu precisaria estudar ainda mais. Aliás, essa é uma coisa que a espiritualidade precisa me dar um desconto, porque eu não recebo outra coisa a não ser que eu tenho que trabalhar, estudar. Nas horas vagas a gente dorme, entendeu? Mas trabalhar, estudar. Eu estou dando exato, porque eu tenho uma amiga que trabalhava todo dia no centro espírita, e quando ela passava a ficha dela para exame lá no colegiado nosso, vinha lá, precisa trabalhar mais. É o que acontece comigo, trabalhar mais. Já meu marido passa a ficha lá, fala, não, tá tudo sob controle, obrigada, hein? Tudo bem com você. Precisa trabalhar mais. Pode isso, né? A gente deve muito, então. Mas eles também não colocam carga para aqueles que não podem carregar, né? Bom, voltando para a pergunta, a Fernanda me ajudou sempre, muito, muito mesmo, foi extremamente amparadora e orientadora, né? Assim como acontece até hoje. E ela foi me preparando aos poucos, me orientando aos poucos, me direcionando para que eu deveria estudar e me desenvolver mais. E eu tinha um temor muito grande, porque, principalmente, mediunidade e psicografia, por mais que você tenha muita literatura a respeito, é uma experiência muito particular. Hoje eu tenho segurança para dizer isso. Então, a forma como você desenvolveu e como acontece com você, Jorge, é única. Uhum. Assim como a forma como aconteceu comigo e como eu fui buscando os caminhos para desenvolvê-la, também é único, né? E aí isso foi começando muito aos poucos. Com pouca crença, eu vou te confessar, no começo eu dizia, isso aqui é animismo puro. Isso aqui é invenção na minha cabeça. Enganação. É, imagina. E eu senti uma responsabilidade absurda, né? Que me levou quase a um estado depressivo. Porque eu dizia, eu estou sendo leviana com as emoções dos outros, com o que o outro tem de mais caro, de maior sofrimento. Eu é capaz, né? Eu corro risco de estar lidando com isso de forma leviana. Então, essa foi uma coisa que me perseguiu durante um bom tempo. Até que a espiritualidade começou a me ajudar um pouco com isso. E começou a trazer alguns incrementos para a psicografia que realmente não teria como ser animismo. Às vezes uma palavra, às vezes uma coisa, às vezes um ditado, um dito ali, que não teria como inventar, né? Aí ela foi me ajudando com isso. E aí eu fui ganhando um pouco mais de confiança. E hoje? Como é que está? Hoje a gente está na luta, né, Rui? Não dá para dizer que tem nada completo, que está redondo, porque eu acho que esse dia não vai chegar. Esse é um processo de aprendizado sem tempo para terminar, sem prazo de validade. Ah, sim, a gente está aprendendo muito, né? Lindalva, agora você que lidou com o inconsciente a vida toda, né? E para nós, assim, a gente encara o perispírito mais ou menos parecido com isso, né? O perispírito, onde está guardado todas as nossas memórias, né? Todas as nossas vivências. Você que acostumou a lidar com isso, como foi que isso começou a penetrar na sua mente? Assim, você começar... Foi ficando aérea, né? Foi escutando coisa, foi só recebendo aquela intuição, aquela voz interior, dizendo que tinha algo diferente ali que não era realmente seu, do seu consciente. Era uma terceira pessoa, a quarta pessoa, quinta, sexta e N, que estava ali assoprando no seu ouvido de alguma maneira e você precisava botar isso para fora. Cada mediunidade de psicografia, como ela tem tipos diferentes, né? A psicografia se divide em subtipos, voluntária, involuntária, intuitiva. A minha, ela é uma mediunidade, por enquanto, intuitiva. Então, o que acontece são pensamentos sobrepostos. Existem pensamentos que se sobrepõem aos meus, e aí, enquanto eu não escrevo, aquilo parece que vira ideia fixa. Aquilo não sai da minha cabeça, enquanto eu não coloco no papel. A hora que eu coloco no papel, parece que eu me livro daquele pensamento. Uhum. E é mais ou menos assim que acontece. Então, eu não ouço e nem vejo. Ontem eu ainda estava brincando, né? Que eu pedi tanto para ver, eu queria tanto ver. Puxa vida, seria tão ótimo. Até que alguém me falou assim, olha... Mas essa não é visão seletiva, viu, querida? Se você escolher ver, você vai ver o pacote todo, viu? Eu falei, então deixa contar que tá bom, né? Então é isso, no meu caso é uma mediunidade intuitiva, são pensamentos sobrepostos e eu tenho percepções físicas. Então eu sei a aproximação desse espírito, se tá do meu lado direito, se tá do lado esquerdo, se tá atrás, é uma energia que hoje eu consigo distinguir e saber que não é minha. Então, eu tenho essas percepções, me emociona. Agora eu tenho um pouquinho mais de controle sobre essas emoções, mas num princípio eu me emocionava muito, e é isso. Então a gente vê que... Tá só no comecinho ainda. Tá no comecinho, tem muito chão para percorrer ainda, né? Jorge, tá na hora já dos nossos comerciais, né? Vamos... Deixa o Rodrigo... Só avisando ao pessoal que hoje tem almoço lá na Obra Social Cê Lemos, que é em benefício da creche, com quase 300 crianças tem lá na creche. E aqueles que quiserem colaborar vão comer uma suculenta feijoada... Lá da Obra Social Cê Lemos, a partir da meio-dia já tem feijoada à disposição. Legal. Lindalva, quer falar alguma coisa? Eu quero mandar um beijo para as tias da Sofia. As minhas irmãs, elas estão ouvindo, a Diva, a Fátima, acho que a madrinha pode estar ouvindo, a avó. Bastante gente ouvindo. A avó Vera, a madrinha Miriam. Você fez o marketing que você viria aqui no programa. Não, pelo menos os mais próximos sabiam, mas elas já ouvem, são ouvintes. E eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu primo lá de Santos, que teve aí ontem, que é o Gustavo, e ele sempre escuta o programa também, descobri que ele é ouvinte assíduo, ele tem Down também, mas é assim, uma pessoa muito inteligente, muito especial, e que sempre... Ah, e frequenta também Casa Espírita, frequenta Espiritismo, estava lá com a gente lá em Santos, né? Ele e a Irene também, eles estavam aqui prestigiando e queria mandar um abraço para ele também. Só comentar aqui um depoimento da Ana Maria Silva, ela falou que quanto tempo não ouço esse programa, me faz lembrar da minha mãezinha, que hoje já está na espiritualidade, Dona Francisca. Que não perdia nesse programa nos domingos. Bom dia a todos. Legal, né? Muito legal. Obrigado, Ana Maria, pelo depoimento aqui pra gente. Só comentar que eu não falei sobre a pergunta para sorteio. Porque agora eu ponho a pergunta sorteio ali, né? A gente coloca aqui na parte de cima, quem tá vendo o Facebook Live consegue ver a pergunta ali em cima. Estamos preparados para a partida dos entes queridos? Então, respondendo essa pergunta, vocês vão participar... do sorteio de dois livros espíritas no final do programa. Então já tem bastante gente entrando, participando. O Carlos falou aqui, bom dia, se analisando, desejar ser analisado pelo psicanalista em cunho da doutrina, Como seria feito isso? Afinal, pelo que sei, muito da psicanálise se opõe, não combina com os preceitos da doutrina. A gente até comentou isso aqui, né? Então a gente até já respondeu essa pergunta que o Rui fez também. A Dani Lima falou sobre a pergunta para sorteio, né? Se estamos preparados. Sinceramente, eu acho que não. Mas existe duas vertentes. Quando a partida é de repente, mesmo sendo espírita, a perda de um ente querido é um... Não pareceu o resto aqui, acho que ela completou. É um, acho que existe duas vertentes. Quando é um de repente, mesmo sendo, é um de novo. Não tem problema. Depois manda aqui o resto da resposta, né, pra gente. A Leila Rodrigues também respondeu. Adriana Coelho. Então a gente está tendo bastante participações e a gente vai lendo também conforme o programa. Camila entrou aqui também. Tem bastante gente participando. Obrigado pela participação e continue assistindo a gente aqui no Facebook Live. Jorge? Agora nós temos 71 pessoas aqui participando, mas agora há pouco... 74 agora, mas agora há pouco tem 85. Né? Chegou até 90 aqui, só direto no Facebook Live, fora as outras mídias, né? E o rádio, claro, que é onde tem muitas pessoas. Mandar um abraço pessoal lá... Do Servos de Maria, lá de Jacareí. Ontem nós estivemos lá fazendo uma palestra, né? Avisar também o pessoal do Pequeno Templo, que mais tarde o Grupo Castelã, às 18 horas, estará lá fazendo uma apresentação aqui no Pequeno Templo, aqui na Praça das Antilhas, número 30, ali perto do Sesc, hoje, então. E hoje também nós estaremos, eu, Rodrigo e o Rui, lá no Célio Lemos, que nós teremos lá. Deixa eu falar logo, né, pra gente não esquecer. Nós estaremos lá no primeiro seminário de comunicação social espírita, a partir das 14 horas, né? A partir das 14 horas, às 14h30, o Nelson Borges e a Rosana Borges vão fazer uma apresentação sobre o tema, né? Depois, às 15h15, às 3h15, nós, né, representando a Rádio Vivência Espírita, eu, o Rui e o Rodrigo. Às 16h15, o Carlos Abranches vai fazer uma palestra e às 17 horas tem um debate lá com os participantes, né? Até às 17h45. Então, vai ser muito legal, penso, né? Vai ser muito legal para a gente falar um pouquinho sobre o que acontece aí nessa comunicação, como a gente consegue de alguma maneira, o que está faltando, o que a gente poderia melhorar. Pode ser nessas conversas assim que a gente consiga se comunicar melhor com o público. Fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, para quem não conhece o Célio Lemos. Hoje teremos almoço lá, a pessoa pode até almoçar. Depois do almoço, ó, já começa às 14 horas, que é lá do lado, né? Vai ser lá do lado. Mas é bom não comer muito para não dormir na palestra, né, Jorge? Só se a pessoa preferir isso. Mas hoje está fazendo friozinho, né? A pessoa tem que maneirar na comida e ir lá depois escutar a palestra, né? Esse seminário, né? Que é muito mais bate-papo lá que a gente vai fazer. Não, eu queria também parabenizar a Casa do Caminho, que fez um jantar maravilhoso ontem lá no CTG, viu? Uhum. E também cumprimentar a Dalma Piagno, que fez aniversário ontem. Estava na cozinha trabalhando, e ali as demais. Olha, foi muito, muito bom o jantar, viu, Jorge? Que era uma noite italiana, com muita massa e com muito... tudo diet, né? Quer dizer, macarrão, nhoque, fettuccine, tá muito bom. Não, quem jantou lá ontem, assim, diet, vai comer também diet hoje também, quando fica feijoada. Né? Vamos para o nosso intervalo comercial. Agora nós começamos a falar então dessas perdas de entes queridos. Nós vamos com a música, a música com a Elizabeth Lacerda, Paz e Bem, mas como as pessoas conhecem mesmo, é Canção do Irmão Ausente. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, é só o bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso momento Giga Vale, agora 9 horas e 15 minutos. Nós vamos colocar aqui o momento que está no momento espírita número 2. Com o título Perda de Afetos. Lembrando, para quem desejar adquirir os CDs do Momento Espírita, pode se dirigir à Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232. E lá o Mário Vinhas tem todos os exemplares dos CDs do Momento Espírita, que hoje já são 30 CDs. Né? E se ainda não tiver, ele encomenda para vocês. E hoje, essa mensagem que nós vamos colocar está no Momento Espírita número 2, Perda de Afetos, para depois a Lindalva comentar para a gente. Perda de Afetos. Quando a morte arrebata do convívio um ser amado, algumas criaturas elegem como modo de vida o não viver. De uma forma até egoísta, esquecem os que vivem no mesmo lar e se enclausuram na própria dor. Não se dão conta que, agindo assim, maltratam os corações que os amam e que, exatamente como eles, sofrem a ausência daquele que partiu antes para a pátria verdadeira. Assim aconteceu com Hamilton, um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz. Pai dedicado, costumava chegar em casa e ler histórias para seus filhos. À noite, antes de adormecerem, beijava-os e com eles orava, rogando a proteção dos seres imortais. Um dia, a morte veio e ceifou a vida do seu menino de 7 anos. A partir desse dia, ele começou a revisar com desleixo o seu trabalho. Não mais sorriu, não contou mais histórias. Tornou-se triste e cabisbaixo. O ambiente no lar foi ficando sempre mais difícil. Certo dia, separando a correspondência para a entrega, descobri uma carta sem envelope. O destinatário era Jesus. O endereço, céu. Curioso, abriu e leu. Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes. Papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trem, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus. Eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele no céu. Tenho certeza que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele sinta falta, principalmente do trem com que ele mais brincava. Outro pedido é que o Senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Felipe, ele não sorri, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria que, de novo, ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderia curá-lo. Será que o Senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. O trabalhador dos Correios sentiu os olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como em sua dor fora egoísta. Esquecer a esposa e filha, que também sofriam. Naquele dia, voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, estreitou-a ao peito demoradamente, beijou-a e lhe perguntou: quer ouvir uma história? Quando a dor da separação pela morte nos ferir o coração, não nos recolhamos em concha desistindo da vida. A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária, principalmente porque, como cristãos, guardamos a lição da imortalidade. Os que partiram estão mais próximos de nós do que possamos imaginar. E não nos esqueçamos dos que partilham conosco da mesma dor e de idêntica saudade. Em nome do amor, não nos tornemos egoístas, não nos isolemos, nem firamos ainda mais os que ao nosso lado aguardam pela migalha do nosso carinho, o sorriso da nossa ternura, nutrindo-se do nosso afeto. São 9h20, esse é o momento Gigavale. E aí, Lindava, gostou da mensagem? Adorei. Emocionante, né? Muito emocionante. E eu acho que dá para a gente fazer um trabalho bom com essa mensagem, né? Eu estava aqui... a minha explicação, né? O que eu tenho para explorar nessa mensagem, ela é uma abordagem analítica mesmo, e até a gente chegar nessa abordagem espírita. O ser humano, ele precisa de propósitos para viver. É isso que nos move, né? Nós precisamos de propósito. E quando nós temos a perda de um afeto, de um amor, de um ente querido, é como se fosse roubado esse propósito de nossas vidas. E somos submetidos a uma dor tão grande, tão absurda, que nós precisamos de toda a energia psíquica possível para continuar respirando, para continuar vivendo. Então, é como se você passasse a ignorar tudo que tem ao teu redor. Você ignora que a sua família ainda está ali, você ignora que o teu trabalho precisa de você. Você aniquila todos os outros setores da tua vida e se concentra na sobrevivência. Só que a sobrevivência, ela está girando em torno desse sofrimento, do sofrimento da separação. Então, é como se você estivesse revivendo o luto que aconteceu, às vezes, há 10 anos, há 5 anos, e como se ele tivesse acontecido ontem, ou semana passada, né? Então, é muito importante entender que a superação da perda, ela não acontece de um dia para o outro. A superação é todos os dias. É, todos os dias, em enfrentar o luto e a perda, eu gosto muito de uma palavra que ela parece meio imponente, mas não me interpretem mal. É enfrentar com dignidade. Muitas vezes o sofrimento não nos permite enfrentar o luto com alegria, com boa disposição. Esse é o melhor dos mundos e a gente até chega lá sim. Mas, a princípio, precisa ser com dignidade. Então, eu preciso entender que a minha vida continua digna de ser vivida. Ela continua digna de ser encarada, de ser enfrentada. Existem pessoas que contam com isso, né? E tem tanta gente precisando de consolo, de conforto, né? E nós, muitas vezes, com essa perda, nós somos aquele instrumento para ajudar muito outras pessoas, né? Sim. Vamos lá, Jorge? Vamos encerrando o nosso momento de cavale? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita. Deixa eu ler uma mensagem que da Regina Vilhena. O programa está muito bom. A Lindalva explica de uma forma bem simples e fácil de entender. Parabéns pelo programa, que está ótimo. Pedindo para agradecer ao Jorge pela música Cantinho de Amor. E resposta à pergunta, não estamos preparados para a perda de entes queridos, por mais que entendamos que todos vamos desencarnar. Um bom dia para você, viu, Regina? Muita paz, muita tranquilidade para você. Comentar que o Araquém entrou aqui, mandou um parabéns a todos e para a Lindalva também. Então está nos escutando de lá de Embu das Artes, né? Ah, Lindalva mandou um abraço aqui também. Temos bastante perguntas, bastante participações aqui, né? E quanto acesso já teve, Jorge? Mais de 5 mil visualizações. 5 mil? Mas sobre a pergunta, né? Estamos preparados para a partida dos entes queridos? Aqui o Jefferson entrou, respondeu. Valéria, Marina Duarte pediu para vibrar pelo pai dela. O senhor Laércio da Silva e a Ieda, irmã do Helder, entrou aqui e falou: com o conhecimento da doutrina que nos dá um consolo muito grande, mesmo assim a gente sofre muito ainda com a dor da partida. Deixa eu até liberar aqui o vídeo, o pessoal me ver, para saber quem está falando, né? Aí ela continua: quando a dor da saudade me pega, tento pensar que o meu irmão Helder está viajando. É o que me consola. E só o tempo aliado com a doutrina é que vai amenizando essa dor. Né? Então, a gente também sente bastante saudade do Helder aqui, que vinha todo domingo, ele estava aqui, né? Pegando o pé da Graça, a Graça pegando o pé dele, mas ele sempre ajudando a gente aqui também. Corrigindo, é só a Graça que pegava no pé do Helder. Não, e o Billy também esteve comigo, viu, Jorge? Falando, poxa vida... Toda terça-feira eu pegava o Helder. Até hoje eu sinto a falta do Helder, mas sinto a presença deles lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Né? Um grande abraço para o Billy, viu? Uhum. Nós vamos conversando aqui um pouquinho agora com o nosso irmão Carlos Monte Oliva. E de qual bairro você veio mesmo, Carlos Monte Oliva? Da capital. Da capital, Jacareí. Não, pensei que era eu. Eu vou comentar primeiramente, bom dia a todos, bom dia Lindalva. Vamos desfazer esse mal entendido aí. Nós tivemos quantas visualizações? Mais de 5 mil. 4.900 é da capital. Né? Porque naquela mensagem do Wagner, um abraço ao nosso amigo, nosso irmão Wagner, ele fala do livro que coloca algumas cidades, né, em torno dessa colônia espiritual. E não coloca a capital, que é o centro Jacareí. Ele colocou Caçapava, colocou Jacareí, São José dos Campos, a região do litoral, Jordão. Campo do Jordão, Serrana, de Gatibaia, de Bragança, tudo em torno da capital. Ele não queria humilhar as outras cidades. Exatamente, tudo em torno da capital, percebe que não é. Um forte abraço a todos, bom dia, um prazer estar mais uma vez aqui, Jorge, Rui, Rodrigo. E eu quebrei o seu cara agora, porque o Inácio estava querendo cortar você ali. É, né? Não, ele é esse, mas isso é antigo da oposição, pode deixar ele. Né? Falou, para, faz esse rapaz parar. O Inácio é seu velho conhecido. Velho. Não, conhecido. Velho não, conhecido. Não. Né, Inácio? Ah. Conhecido. Falar que é velho é complicado. É não. Que o pessoal pensa que o Monte Oliva é só da doutrina espírita. O Monte Oliva já é jornalista muito tradicional aqui da cidade. Aqui, né? É época do Antônio Leite, na Rádio Metropolitana, começamos em Jacareí, temos já algum tempinho. Uhum. De rádio jornalismo. Exatamente. Monte Oliva, e nós estamos na expectativa aí, novamente esse ano, do encontro de Espiritismo de Jacareí. Esse já será o 14º encontro. 14º, né? São 14 anos, né, ininterruptos desse evento. Começou aí fazendo duas palestras de manhã. Nós tivemos Zé Carlos de Luque e Marlene Nobre, que hoje está nos assistindo do plano espiritual, né? A Marlene Nobre. E a partir daí nós começamos... Nós fomos no primeiro, acho. No Trianon. Na época era o Trianon Clube. A Paula Zamp cantou. Marlene Nobre e Zé Carlos de Luca. Aí o Zé Carlos de Luca me ligou e falou assim, posso levar a Paula Zamp? Não, mas claro, deve. Deve. E a partir daí nós começamos, né? No segundo encontro já fomos até as 15h. Depois tivemos já o sábado, domingo e agora estamos fazendo já há algum tempo. Uns 10 anos já. Sexta, sábado e domingo. Eu me lembro disso porque nós estamos comemorando 160 anos do Livro dos Espíritos. E nos 150 anos do Livro dos Espíritos já fizemos sexta, sábado e domingo, que foi no ginásio do Esporte Clube Elvira. Tivemos o Vanderlei Soares de Oliveira com a gente aqui. Exatamente. O Dodô esteve com a gente lá. Não, e tinha outra coisa que foi muito bacana, o prefeito de lá estava do meu lado. O ex-prefeito Marco Aurélio, e foi muito interessante, porque o Marco Aurélio, ele professa uma outra religião, né? E quando ele chegou, ele falou assim, eu tenho um compromisso urgente, só vou ouvir a abertura e vou embora. Uhum. Isso era 9h da manhã, ele saiu de lá 4h e pouco da tarde. E até hoje, hein, Marco, eu vou contar um segredo seu, mas que você não está me vendo mesmo, né, Marco? Mas é o seguinte, sempre... Ele conversa comigo, quando é que vai ter outro que eu quero assistir, né? E ele é católico, e ele faz palestra, inclusive, na CNBB, né? E ele fala assim, aquele livro do Vanderlei, daquele rapaz que teve no encontro, eu uso lá, só que eu não falo de onde que é. Um abraço, Marcos, forte abraço a você, meu amigo. Monte Oliva, e então, início na sexta-feira, dia 9. Exato, vamos colocar aqui meio rapidamente, 9, 10 e 11 de junho, né? Já estamos secando. Na sexta-feira, nós teremos a abertura, o Eduardo Miyashiro, que é o diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica, e a Júlia Lezu, que é a presidente estadual, né, da USE. A presença do Coral Os Mensageiros e a palestra Encontro com Jesus com o Baiano, de Djalma Argolo. Aí no sábado nós teremos duas atividades pela manhã em dois salões distintos. Nós teremos às 9h30 um seminário, curso de espiritualidade dos animais. Estamos trazendo o doutor André Fernandes, doutora Thelma Mello, doutora Fabiana Claro. São espíritas, são veterinários. E o Jairo Dias, que é presidente do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Depois, no outro salão... Só uma paradinha aqui. Então, é interessante isso aqui, porque aqui não é... olha, curso de espiritualidade dos animais. Então, pessoal, vocês que gostam de animais, que estão interessados em aprender um pouco mais sobre a espiritualidade dos animais, vale a pena, das 9h ao meio-dia. Então, é um exatamente. Curso mesmo, né? Um curso interessante. É meio assim, rápido, né? Porque são pouco tempo, 3 horas, mas para despertar. Porque é bom, deixa eu abrir um parênteses aqui, nós já estamos, desde janeiro, fazendo um tratamento espiritual para animais. Né? Nós viemos já há algum tempo, inclusive eu estava aqui no programa no dia, nós fomos até São Paulo depois, a Graça inclusive nos levou até a rodoviária que estava chovendo, nós fomos a São Paulo fazer o curso lá, e a partir daí começamos a agregar companheiros que gostassem do tema. Ela sai daqui, quando vai tem, pra lá, ela vai para lá, sai daqui antes para chegar lá, diz que quando chega, ela tem contato que quando chega lá, A cachorrada está latindo, latindo, latindo. Quando ela entra, para na hora. Começa a uivar. Né? Mas, mas a situação é mais interessante que, olha, tá agora, que agora tá falando ouvindo, sério, né, eles começam, claro, um acaba estranhando o outro, mas não é aquela lateção, né? Aquela gritaria total, não é não. É um ou outro que fica mais exaltado. E quando nós começamos com a prece, com a palestra, eles param. É impressionante, mas eles param. Bom, quem quiser conhecer, primeiro e terceiro domingo do mês, domingo que vem nós temos, né? Começa às 10h15 da manhã, na Oficina da Espiritualidade de Jesus, no Parque Califórnia, próximo ao Hospital São Francisco, rua Renato Egídio de Carvalho, número 10, antiga rua 18. É só chegar lá e quem você tiver o seu animal pode levar, e se você quiser ter curiosidade como é que nós fazemos o trabalho, pode ir também, que será muito bem-vindo. Mas nesse dia nós teremos o curso com esses veterinários espíritas. E ao mesmo tempo, no salão principal, o seminário Sonhos, a Essência Orientando a Existência, com o Djalma Argolo. Depois teremos às 14 horas o Liral Sorrisse, né? Com o musical. Às 15 horas, a palestra Kardec e Magnetismo, com Jairo Dias, que é o presidente da Fraternidade de Ipiranga. Na sequência, teremos a doutora Cecília Zilli, né? Que é da Associação dos Psicólogos Espíritas, 160 anos depois, ciência e espiritismo caminham juntos? É uma questão, é uma pergunta. Teremos depois o nosso amigo, nosso irmão Fábio Dionísio, com a irmã Sheila, missionária do amor, e encerrando, às 19h30, uma palestra musical com o Vansan. No domingo, nós teremos pela manhã um outro seminário. Há muitas moradas na casa do meu pai. O Helder vai estar lá presente, com certeza. Ufologia, uma visão espírita. Nós teremos, primeiramente, a Margarete Áquila fazendo a harmonização, depois ela e a doutora Mônica Medeiros farão esse seminário para a gente. Após o almoço, o musical com o grupo Chave de Luz, que é de São Paulo. Às 16h, palestra com a Marise Seban, de Itatiba, 160 anos de mediunidade com Jesus. Na sequência, o Joel Fernandes, que é o esposo da Marise, ele é filósofo espírita e a palestra dele será Consciência, uma visão filosófica espírita da consciência. E encerrando, o Cláudio Palermo, que é jornalista, radialista da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, como chegaremos a um mundo regenerado? É a proposta do Cláudio, encerrando com chave de ouro esse 14º Encontro Espiritivo, lembrando que nós já temos o Simão Pedro agendado para 2018. E eu faço isso porque o Jorge falou uma vez em Jacareí, eu guardei. Quando você começa a marcar muito antes, os espíritos assumem um compromisso com você. Então você continua por aqui, pelo menos até o 15º encontro. Garantindo que não e vai ser. Exatamente. Né? Fica assim, opa, peraí. E vai ser aonde? No Centro Espírita Paulo Ortiz, né, Rua Campos Salles, 289, no centro. A entrada é franca. O que nós pedimos é 1 quilo de alimento não perecível e 1 quilo de ração animal. É bom explicar. O alimento não perecível ficará para o Paulo Ortiz, né? E a ração animal, nós vamos dividir entre as ONGs que participarem do evento. Tá? Assim, as ONGs que participam, as ONGs de defesa dos animais, né? Que participam do evento, a gente já reparte por ali mesmo e já leva embora. Legal, Monte Oliva. É, pessoal, semana que vem a gente divulga outra vez aqui a relação do que a gente já vem falando faz tempo já, né? Sobre o encontro. É, Paulo Ortiz, passamos o endereço? Eu passei, Rua Campos Salles 289, né? E lembrando o seguinte, nós teremos a praça de alimentação com o restaurante pelo Paulo Ortiz. Então, se você está preocupado em ir lá, como é que você vai fazer para almoçar, não tem problema nenhum, que o Paulo Ortiz vai aí fornecer as refeições, precinho camarada, né? Oferecer as refeições. E então, também pode... ali não tem problema, né? Jacareí não tem problema. Ali, não. Tá, mesmo sendo dia de domingo, tem o shopping ali perto. Ah, nós temos duas quadras, tem muita, shopping. É, tem muita lugar vários restaurantes. Almoçar, na rua mesmo, na rua Olímpico Catão, que é uma travessa da Campos Salles, nós temos 2 ou 3 restaurantes ali. É, o ponto só de referência, bem conhecido para o pessoal chegar lá. Então, sem querer fazer um merchandising, o hipermercado Matube. Pode se perder ali em Jacareí. Então, mas é muito grande. Acaba se perdendo. Só estão a reconhecer, isso é importante. Bom, nós crescemos bastante, viu, Rio? Já estamos com 220 e tantos mil habitantes, crescemos bastante. Mas, para você que está aqui do lado de São José dos Campos, né, nesses bairros de cá, a Dutra, você entra no KM158, que é perto da Unip, segue em frente, esqueça o GPS, segue em frente. Você vai, no final da Avenida Siqueira Campos, vai ter o hipermercado Mactube. Direita e esquerda, na esquina, já está o Paulo Ortiz. Porque essa rua Campos Salles, a Olímpico Catão, que é uma travessa da Campos Salles, onde está o portão de entrada, embora o endereço seja ao lado, tem um trecho que é mão para a direita, um trecho que é mão para a esquerda, um trecho que é duas mãos. Isso acontece nas grandes capitais. Então, esqueça o GPS, então vai te mandar para o outro canto. Entra no KM158, vai direto, e aí você chegou no Mactube à direita e esquerda, você já está bem na esquina, no ponto do ônibus, o Centro Espírita Paulo Ortiz. Pessoal, pode falar. Só lembrando, ontem nós tivemos o Jorge lá, comemorando mais um aniversário do Servo de Maria. Nós tivemos no Centro Espírita Paulo Ortiz uma palestra sobre mediunidade com o Pedro Camilo, que é da Bahia. E hoje, nesse instante, o Pedro Camilo está na faculdade em Anguera, em Jacareí, com o encontro da família espírita que foi movido pela USE Intermunicipal de Jacareí. No dia 3, às 19 horas, nós teremos o nosso Cinema Solidário. É uma forma que nós encontramos dentro da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, de além de promovermos entretenimento, estudo, né, porque os filmes são analisados depois sobre a ótica espírita, e nós estaremos passando exibindo o filme Amor Além da Vida. E o ingresso é 1 quilo de açúcar ou 1 litro de óleo, enfim, que fica para o tratamento das gestantes, né, para as cestas básicas das gestantes. São mais de 6 gestantes que nós atendemos no Batuíra Projeto Renascer, e elas recebem uma cesta semanal. Então, esse material que entra lá vai diretamente para o Projeto Renascer para ser inserido nas cestas básicas. Então, sábado, 19h30, no Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, nós teremos aí a exibição do filme Amor Além da Vida e um comentário, uma análise após o filme sobre a ótica espírita. Muito obrigado, está à disposição aqui para você. Se a semana que vem você ainda quiser passar algum recado, alguma informação, se não quiser vir, você liga para a gente também. Que vem, já nós teremos com o tratamento dos animais, né? Que é o primeiro e terceiro domingo do mês, é o primeiro domingo do mês, mas a Graça está aqui para lembrar você e depois ela vai com a gente lá para poder tratar os nossos irmãos animaizinhos. Um forte abraço ao Rodrigo, Jorge, ao Rui, a todos, a Lindalva, e a você que está nos prestigiando, tanto com a sua audiência pela Super Rádio Piratininga, ou então nos vendo, né? Essa maravilha que está aqui à sua frente, através do site do Vivência Espírita. Um forte abraço a todos. Isso que é difícil de aguentar. Né? Mas isso são karmas que você tem que aguentar. A troca aqui foi dura, viu? Você percebe o seguinte. É Monte Oliva, né? Nós proporcionamos, veja bem, nós somos tão elevados que proporcionamos que vocês aprendam a paciência. Perfeito? Aí eu concordo. Forte abraço a todos. Gênero, número e grau. Fique com Deus, um abraço. Estaremos lá, pessoal, no encontro. Olha só, os nomes que o Carlos Monte Oliva falou aqui para nós são nomes aí, digamos assim, de pessoas bem conhecidas dentro do meio espírita. Vale a pena, é o 14º encontro. O Monte Oliva dedica aí o ano todo, a partir de, vocês viram que ele já falou, para o próximo ano já tem pessoas agendadas. Então ele passa o ano todo se dedicando, tentando viabilizar esse encontro. São pessoas muito boas pessoas. Você viu que ele falou aqui da doutora Mônica Medeiros, que está todo mundo ligando para nós aqui, muitas pessoas ligando para nós, pedindo para trazer a Mônica. Então ela estará lá fazendo um seminário das 9h30 até meio-dia. Né? Inclusive o Roberto Wagner me perguntou, já está aí a resposta. Seminário, né? Mesmo, quer dizer, seminário com esse tempo, dá para perguntar, conversar, questionar, um monte de coisa sobre ufologia, que todo mundo gosta, e ela fala muito bem sobre isso, a doutora Mônica Medeiros, que é médica, e junto com ela a Margarete Ackler também, que é uma cantora excelente, que estará cantando junto durante o seminário que ela faz junto com a Mônica Medeiros, que as duas são da Casa do Consolador, lá em São Paulo. Né? Então, é um encontro que dá para você chegar na sexta-feira, passar o dia de sábado e o dia de domingo lá, que eu tenho certeza que não vão se arrepender, que são palestras muito boas, pessoas bacanas, interessantes. A gente sempre tem participado desse encontro e sempre convoca as pessoas aqui de São José para irem lá. A gente reclama muitas vezes que não tem muita palestra, que às vezes não tem muitas pessoas assim de nível, que são conhecidas dentro da doutrina. O Monte Oliva sempre faz isso, todos os anos. E hoje nós vamos conversar justamente sobre esse assunto, né, Jorge? A gente vê que a Monte Oliva faz um esforço hercúleo para fazer esse evento, né? Gostou do Hercúleo? Gostei. E faz um esforço tremendo e há necessidade que a gente colabore com ele, pelo menos estando presente lá. Jorge, o Zenildo manda um abraço e parabeniza o programa pelo assunto de hoje. Um bom dia para você, viu, Zenildo? A Iracema Bento parabeniza o programa, que está maravilhoso, e toda a família está ouvindo. Um abraço para todos. Um bom dia para você, Iracema, e continue sempre nos prestigiando, que a gente gosta disso. E comentar aqui que entrou no WhatsApp, né? A gente está até relegando um pouco o WhatsApp pela quantidade de participações que a gente está tendo no Facebook Live, né? Então, a Patrícia Félix entrou aqui faz um tempinho, mandou um bom dia aos queridos amigos. Sempre um aprendizado ouvir a rádio nas manhãs de domingo. O tema abordado hoje, mesmo que nós somos espíritas, é sempre dolorido, pois ainda estamos muito apegados à matéria e deixar seguir aqueles que amamos é sempre difícil. Paz e luz e um bom domingo e um domingo muita alegria a todos. Então vamos continuar? Vamos. Nós temos a mensagem aqui no... Você falou em Facebook, eu entrei no meu correndo aqui para ver se estava faltando alguma coisa e realmente o Renualdo, nosso irmão e amigo Renualdo, entrou lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Está dando um bom dia Jorge e a toda a equipe maravilhosa do Vivência Espírita. E a entrevistada que aborda o tema com clareza. Jorge, acabei de ler o livro Enfrentando a Dor da Morte, da Célia Diniz, a qual me emocionou muito. Recomendo a leitura desse livro não só aos que estejam enfrentando o problema, mas a todos que queiram conhecer um pouco mais do problema, né? Ela aborda, entre tantas experiências que ela passou, o desencarne do filhinho que foi retratado no filme As Mães de Chico Xavier. Um grande abraço, né? A Célia, ela é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga hoje em dia, né? A Célia Diniz, o Rodrigo conheceu ela lá também em Pedro Leopoldo, e agora até lá em Pedro Leopoldo eles vão fazer um evento agora no mês de junho, né? Um evento grande também, a Célia que está na frente lá fazendo esse evento, é aquela mãe lá que está no filme Das Mães do Chico Xavier, que perde a criança, né? E tem esse livro dela aí que é muito bacana mesmo, foi legal o Renualdo ter lembrado aqui. Um grande abraço para o nosso amigo Renualdo também. Uhum. E aí, aquele foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Depois ela perdeu os outros filhos também, né? São as coisas assim que a gente... Talvez só a doutrina espírita consiga explicar de alguma maneira isso aí. Vamos tocar mais uma música e depois a gente volta só para arrematar aqui com a... Com a Lindalva. Com a Lindalva. E depois a gente faz o nosso encerramento. Nós temos o sorteio de dois... Já tem gente no almoço? Vamos sortear o almoço e vamos sortear... Não, você não ia soltar agora? Não, as pessoas já estavam ligando para participar do sorteio do almoço. Aí no final a gente fala todos os ganhadores. Eu queria mandar um abraço aqui também para a dona Georgina, né? Dona Georgina, que é nossa ouvinte aqui, muito amiga do Helder, ficou sabendo há pouco tempo que ele desencarnou, né? Um abraço para a dona Georgina, ela gosta muito da música... da música Buscar e Achareis, que é da minha autoria, essa música, que a Célia Tombly gravou. Nós vamos colocar aqui também ela agora na voz da Célia Tombly. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Batei, se abrirá. Pedi e obtereis, e o amor aparecerá. E o amor aparecerá. Na infância da vida, incerteza de onde veio, pra onde vai? Se do céu, da terra ou das águas, das plantas ou dos animais, o homem procura a verdade na esperança de amor e paz, na esperança de amor e paz. Buscai e achareis, batei e se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Na busca da felicidade, duas portas vamos encontrar. A porta larga é para muitos, na porta estreita vão poucos passar. Mas com caridade e amor, bata na estreita que ela se abrirá. Bata na estreita que ela se abrirá. Buscai e achareis, batei e se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Em muitos momentos da vida, batalhas vamos travar, pra levantar as virtudes e os vícios ter que sepultar. Mas com vigilância e oração, o amor divino se obterá. O amor divino se obterá. Buscai e achareis, batei e se abrirá, pedi e obtereis, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. São 9h49, estamos quase no final, né, Jorge, do nosso programa. Isso, e a gente, a Lindalva está aqui novamente conosco, e só para a gente conversar mais um pouquinho com ela, né, Lindalva, nós fizemos esse questionamento aqui para as pessoas hoje, de se a pessoa está preparada para enfrentar as perdas, né? O que a gente poderia falar assim, do ponto de vista da psicanálise também, já misturando também com a doutrina espírita? Será que os espíritas estão mais preparados também? Bom, precisa deixar bem claro que a minha resposta é sobre o meu ponto de vista, uhum. Né? Eu acho que mesmo quando espíritas, nós não podemos ignorar a implicação de estar encarnado, né? Então, estar encarnado nos traz algumas implicações que diz respeito à constituição do nosso psiquismo, diz respeito à forma como nós reagimos a tudo que nos acontece. Depois, passado isso, passa a ser opcional de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa fé e tudo mais. Mas, a princípio, a resposta é que não. O nosso psiquismo ele não é preparado para luto. Como ele é regido pelo nosso inconsciente, as nossas emoções são organizadas muito de acordo com o nosso inconsciente, ele está ali em defesa da nossa sobrevivência, da nossa vida, do nosso bem-estar. Então, não tem como ele lidar com a hipótese primeiro da própria morte, né? Do próprio fim, do próprio desencarne. Ele ignora isso, é uma certeza que nós temos desde o nascimento, mas a gente passa a vida inteira ignorando isso. E quando nós tentamos nos preparar para o pior, que a gente chama isso de mecanismo de defesa disfuncional, né? Que tem gente que se prepara para o pior o tempo todo. Às vezes o pior nunca acontece, ou quando o pior acontece, nem é tão pior assim. Então não é funcional. E não existe sequer esse preparo para a morte, para perder alguém. Então você é submetido, sim, a um pleno sofrimento. O que você vai fazer com isso depois? Aí sim, a escolha é elaborada, é um direcionamento. Mas é muito pouco provável que você não seja remetido ao sofrimento da perda. Não tem como você se preparar para isso e se isentar dessa, de estar inserido nesse cenário. E tem um adendo que eu queria fazer, né? A psicanálise chama de luto antinatural quando os pais enterram seus filhos. Então, é um luto que ele tem uma resposta completamente diferente às outras perdas. A gente não dimensiona dor em luto. Não é possível dimensionar que o meu sofrimento é maior do que o do outro é maior. Então, não é compatível o dimensionamento de sofrimento. Mas o luto antinatural, ele é diferente, o nome mesmo fala, ele é diferente dos demais lutos. Não é fácil, né, velho? É porque nós somos preparados para enterrar os pais, né? Exatamente. Mas não somos preparados para enterrar os filhos, né? É antinatural para o nosso psiquismo, inclusive. E uma coisa interessante que a gente nunca esquece, né? A minha esposa que pergunta, quando é que nós vamos esquecer do falecimento do Dodô? Eu falo nunca, ela também fala, também acho que nunca, né? A gente vai esquecer. Diariamente a gente lembra... Está sempre fazendo as nossas orações, sempre desejando o melhor para ele. Então a gente vê que eu criei um hábito de todo sábado a gente vai lá no túmulo dele, no cemitério, colocar um vaso de flor. Isso é um hábito que nós criamos, fazendo as nossas orações ali, e vamos embora para casa. Quer dizer, para ela, para minha esposa, é muito importante fazer isso, né? Eu acho que cada um tem uma reação muito particular para lidar com isso. Eu não sei se é possível, acho muito pouco provável que seja possível esquecer sequer por um dia. Mas o que você escolhe se lembrar? Nós nos lembramos diariamente, eu acho, eu posso dizer por mim, não pelo Ronaldo, em vários momentos do dia. Eu estou comendo alguma coisa, nossa, Sofia adora isso. Eu vi alguma coisa, nossa, Sofia certamente ia vibrar com aquilo. Mas isso pode ser saudável, né? Sim. Você pode fazer uma escolha de como direcionar essas lembranças e o seu saudosismo. E nós fizemos um acordo, eu e minha esposa, e meu filho, o outro filho que eu tenho, de só lembrar do meu filho Dodô, só das coisas boas. O resto, ele fez um monte de coisa lá que não era de acordo, mas vamos esquecer isso daí, vamos deixar só as coisas boas, porque é isso que interessa, né? Só um recadinho aqui, da Fernanda, lá da Casa Marcela, o programa está muito gostoso, com a presença da família, da linda Sofia Lindalva, uma pessoa iluminada e encantadora. Um abraço a todos do programa, todos os ouvintes e para os nossos queridos Ronaldo, Lindalva e Vinícius. Vinícius é o filho da Lindalva, né? Nossa, beijo pro Vi. Esse é o horário que ele certamente ainda está no soninho da beleza dele, né? Mas um beijo para ele e para minha nora, Bruna. Legal. São 9h54, temos que encerrar o programa, né? Muitas pessoas aí provavelmente passaram ou perguntas ou mensagens e nós não demos conta aqui, pessoal, mas por favor, nos perdoem aí, mas graças a Deus tem bastante gente participando. Jorge, só quero dar aqui um recadinho do Visão Espírita de TV e no canal 4 e no canal digital 4 e no 95 analógico da rede TV Net. Hoje estarão lá presentes no programa, presente o André Trigueiro, Marcel Souto Maior, o Manolo Quezada, tem mais o Wilson Despote, Richard Simonetti, Fábio Dionísio, Paulo Figueiredo, Vanderlei de Oliveira, Marina Ferre, André Luiz Dorna, José Carlos de Luca, Adenauer Novaes, José Antônio da Cruz e Cal Mascarenhas, tudo no programa Visão Espírita de hoje, que está começando agora domingo às 19h. Domingo é agora às 10 horas, segunda às 19h, terça e quarta às 17h, quinta e sexta-feira às 19h, sábado às 19h também no sábado. Vários quadros e programas anteriores pelos links youtube.com/user/visão espírita/vídeos. Então aí, as pessoas quiserem acionar e ver outros programas, é só do Visão Espírita. Legal. Do nosso amigo que estará conosco hoje, né? Do Exatamente. Nelson Borges, da Rosana Borges. Uhum. Rui, tem aniversariante aí, passa pra mim, porque não, eu não tô hoje, achando. Também hoje aqui não tem nada, não. Hoje não trouxe. Então vamos pro sorteio. Música. Olha só, primeiro da feijoada lá do almoço lá no Célio Lemos hoje, né? Então, as pessoas que foram sorteadas aqui é a Maria Auxiliadora, da Vila Maria, e a Janaína Santos, também da Vila Maria. As duas, mãe e filho. É, então, legal, que bom. Né? As duas foram contempladas com o almoço lá no Célio Lemos. Basta chegar lá e procurar quem, Rui? Não, a Graça vai levar o nome. A menina que fica lá na portaria já fica sabendo, tá? Que faz a marcação lá do almoço, né? Isso. Quem ganhou os livros doados pela Livraria Casa do Caminho é a Iracema Bento, né? A Iracema Bento. E o outro que ganhou foi o nosso irmão Jorge Elasmo. Jorge Elasmo. Opa, nosso irmão Jorge Elasmo tá firme agora. Legal. Com a gente, Só comparecer lá na Livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, que nós vamos deixar lá o nome de vocês com o nosso irmão Mário Vinhas e vocês retiram os seus livros lá doados pela Livraria Casa do Caminho. Muito obrigado a todos. Hoje nós não estamos aniversariando. Que esses tempos atrás nós demos um furo aqui nos aniversariantes. Tá cheio de aniversariantes e nós não tocamos a música. Tava correndo para acabar o negócio aí. Então também, nós vamos... Do jeito que está o nosso programa sobrecarregado, não está fácil, né, Jorge? Porque você vê, cada dia que passa, né, Rodrigo? Está aumentando o número de pessoas que... A gente não pode reclamar, não, hein? Tem que agradecer por estar todo mundo ouvindo aí. O Facebook Live ajuda bastante na divulgação, né? Porque todo mundo hoje está no Facebook. Tá todo mundo. E a gente também tem Instagram, tem muita gente participando no Instagram, mandando mensagem. A gente não vai ter tempo de ler também, mas o pessoal está mandando mensagem aqui pelo Instagram. Quem quiser participar, adiciona a gente aí no Vivência Espírita. A Zilma, a Hilda, a Esteves, a Gilberto. Barcelos aqui, Marcelo Barcelos, Gadu, porque aqui não aparece o nome, né? E a Érica mandaram mensagem também pelo Instagram, fora quem está participando aqui pelo Facebook Live, né? E quem está ouvindo também pela rádio, Super Rádio Piratininga também, e pela rádio online Vivência Espírita, né? Então, agradecer a participação de todos, né? Então, a gente já vai encerrar agora o programa, e quem a gente não conseguiu lê as mensagens, a gente convida para continuar participando. A Irene aqui lá de Santos também, minha tia entrou aqui, a minha irmã, a Flávia também entrou, e muitas mais outras pessoas. Ivone, o Zé Magalhães lá dos Estados Unidos também está ouvindo, que trata o programa, Josenice. Então tem bastante gente participando aqui no Facebook Live. E agradecer e convidá-los no próximo domingo às 8 horas. Bem, eu tenho que agradecer então pela presença da Graça, que esteve aqui conosco. Agradecer ao Inácio, que está sempre aí na máquina de som, né? E agradecer ao médio de transporte, o Ronaldo. E o Carlos Montoliva, que vem lá da Grande Jacareí, né, Jorge, para fazer. E ele também vai fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Isso, então nós vamos agradecendo também a nossa irmã Lindalva. Lindalva, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. E com certeza a gente vai convidar você para vir outras vezes aqui com a gente também. Eu agradeço o convite, estamos à disposição. Eu e o meu marido médium de transporte. Um abraço a todos. Muito obrigado pela sua presença, viu? Então, só resta nos... Encerrar o programa, Jorge? Ou tem exatamente, mais alguma coisa não, que você queira? Já está encerrado, já até a semana que vem. Estaremos aí com mais um programa Vivência Espírita, domingo que vem, às 8 horas da manhã. Né? Contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Por favor, divulguem a nossa rádio online. Daqui a pouco, quem quiser também, nós estaremos isso, ali no Célio Lemos. Quem quiser nos ver ao vivo, né? E a cores, então nós estaremos lá no primeiro seminário de comunicação social espírita, lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, e também tem o almoço lá, né? O pessoal pode almoçar e ficar lá para ver a gente. Nós estaremos no salão do projeto Bem Me Quer, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara. A partir das 14 horas estaremos lá, né, Jorge? Exatamente. Monte Oliva? Bom, agradecer mais uma vez, né, o apoio, a força que vocês nos dão, agradecer a você, ouvinte da rádio, da Super Rádio Piratininga, você que nos ouve aí e nos assiste por esses meios de comunicação, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui presente. Então, os convido agora para que possamos cerrar os nossos olhos levemente e levarmos o nosso pensamento ao Pai. Pai de amor e misericórdia, elevamos o nosso pensamento a Ti, agradecidos pela oportunidade do aprendizado, agradecidos pela oportunidade de mais um dia. A Jesus, nosso amigo, mestre querido, nosso irmão maior, o agradecimento por, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, ainda contar conosco a divulgação do aprendizado do Teu Evangelho. A Kardec, nosso irmão, que nos legou esse tesouro imensurável da doutrina espírita, que neste ano estamos comemorando 160 anos do lançamento do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que nos traz consolo, nos traz orientação, uma bússola para a nossa vida. Levamos o nosso pensamento aos nossos irmãos maiores, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, a esses irmãos que sempre estão nos assessorando no nosso dia a dia, no nosso trabalho mediúnico. Te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos junto com Jesus e estarmos trabalhando na seara bendita do amor. Que a Tua paz possa nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus. Satisfeito.